harder and harder. It's getting harder and harder. It's getting harder and harder. The price I pay for being around. It's getting harder and harder. It's getting harder and harder to find a way to touch the shine. O sonho continua, do beco eu sou cria, o gueto é minha rua, sim. Pastura meu jardim, dia bom, dia ruim, sempre assassinando o fim, pra nascer luz de sol, clarear, clarear, prosperar, trabalhar, alcançar, chega lá, sem migré, vou na fé, tô de pé, Deus é fé, vamos além, ser alguém, seja o que Deus quiser, tô limpando de atitude, tesouro é minha saúde, uma mente evoluída pra somar com a juventude, isso é alma, entendeu? Coração e mente sã, esse canto é por vida, tão matando os Peter Pan, vida é o ar do clã, esperança de viver, o caminho é complicado e difícil de vencer. É o luxo, é a lama, o anônimo e a fama. É o poço, é o topo, os barracos e a grana. It's getting harder and harder. It's getting harder and harder. It's getting harder and harder. The price I pay for being around. It's getting harder and harder. It's getting harder and harder. To find a way. Chega, já acreditar em lulas. Antes de voltar, vocês têm que ler as bulas. Chega de ser mula, o governo é gula. Te jogar num barco, afunda, depois pula. Sai fora de navio e te deixa na amargura. Não dá educação pra investir em viatura. Fabrica a doença pra depois vender a cura. Não dá inteligência, só te dá a vida pura. O protesto é por vida, manifesto é por vida. O sucesso é por vida, o progresso é por vida. Estudo para todos, construo mais escolas. Ensine as crianças que nós só joga bola. Estuda o caminho pra não viver mais de escola. Queremos muito mais do que uma cesta na sacola. Várias bolsas pra família, não só bolsa de comida. Hospital e faculdade pras quebradas da minha ilha. Pras quebradas de todo o Brasil, pra todas as favelas, pra todos os africanos. Eu quero saúde, educação, entendeu, governo? Vamos representar o dinheiro que a gente bota no bolso de vocês. Queremos pra nós estudo, ninguém quer nada de graça. Queremos estudo, educação e comida pra todo mundo que precisa. Brasil, África, quebradas, gueto, favela, morro.